E Delma Celulares é uma loja completa. E Delma Celulares, vendas e assistência técnica. É sua melhor opção, a melhor manutenção. Temos toda a qualidade, tudo em películas, capinhas, tudo em fones e caixinhas. E Delma Celulares. O melhor lugar onde você pode encontrar aparelho celular é na Idelma Celulares. Aqui você encontra as melhores marcas e modelos de celular. Temos capas em geral, carregadores, chips, cartão de memória, películas, pendrive, fones de ouvido, caixinhas de som e uma assistência técnica especializada. Temos de tudo para o seu celular, acessórios para celular e muito mais. Então aproveite os nossos preços que estão incríveis e venha ver nossas novidades. Temos aqui um atendimento diferenciado e um preço imbatível. Idelma Celulares. Celulares, facilitamos nos cartões e à vista, o desconto é diferenciado. E Delma Celulares, vendas e assistência técnica especializada em celular. Seu celular quebrou? Não se preocupe, nós arrumamos para você. E Delma Celulares, o cliente sempre em primeiro lugar. Telefone 981-14-3903, Avenida Antônio Marques Ribeiro, 1009, no centro de São Félix do Xingu.